Controle da 3858, necessidade de uma proa de interceptação menor aí para voar front. Comandante front, fica na área do centro. O máximo que eu posso te autorizar é a proa de alvo. Vou coordenar com o centro aqui para ver se eles deixam, um momentinho. Ok, se fosse proa 360 já ajudaria para interceptar a saída. Guarde. Estabilizando o Rio 5972. Tenha uma boa noite. Chanel 6313, ponto de espera está pronto. 5972. 5972, torre no noite, decimal 6, boa noite. 18,6, bom serviço. 3858 está com sorte, o centro autorizou por onde a Buco. Por onde a Buco, obrigado. Tanto 3858. 3305, livre LF, forma estabilizada. Forma estabilizada, 3305. 172, Rio 2. Oh, 3305, pode voar Duna e descer para 2000, senhor? Pode. Obrigado. A Lima decola de imediato? Afirmativo, senhor, a linha decola. Linha e decola da 17070 com 10. A linha decola, Mike Papa Lima. É 313, agiliza manobra. Agilizando 6313. Total 9907, solou aos 36. Prossiga na minha escuta até o Pat 3. Decola 5 autorizado, 6313. Só aguardando o total livrar. Três no 3, pista livre autorizada a decolagem. Uma centena com 10. Dado iniciando 6313. Mike Papalima mantém a proa. Se atingir a linha do litoral, chama o controle. 198, decolada às 37. Mantenha a proa até o litoral, chamará 119.8, é o Mike Papalima. Milhas afastadas de Salvador, mantenha no 40 proa de Bonf, reporte para descida. A proa de Bonf reportará para descida, o 355 no recurso. Haveria alguma possibilidade a gente manter a proa do VOR mais próximo, cancelar para pouso na 17, a gente ganharia algum tempo com isso? Se eu quiser, pouso no 7, está autorizado, então vou na proa do VOR, reporte para descida. Sim, senhor, então vamos manter a proa do VOR, reportaremos para descida, o 355 no 5, muito obrigado. Sua rota. Peruísco 50, senhor. Assim, dá o lento após o que deve. Obrigado. Tem pouso autorizado, 9-0, vento Salvador 080 graus, 10 nós. Autorizado na ONU 0, Rio 5972. Forte no farol da barra. Reportará, Mike Papalima. Três no 3 aos 38, 198, bom voo. 198, obrigado. Trans Salvador, boa noite, é o Oceané 6303 na Dael, câmbio. 6303, contato radar, suba ao 360, saída Dael. 360 Dael. É 313, autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. livre ou Rio? Rio às 39, prossiga até a parte 3 na escuta. 3 na sua escuta, Rio 5972. Antônio de Salvador, boa noite, está passando do leste ao palco, informação leste 3. Chama Recife, 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5, boa noite, Santos, 3-8-5-8. Obrigado, hein? Antônio de Salvador, boa noite, está passando do leste ao palco, informação leste 3. Controle. Está passando do leste ao palco, essa é a informação leste 3. Juliette Alfa Alfa, identifique, chegada é a Mari, DFL 050, reduz para 259. A slow down 259, descendo para 5000, Juliette Alfa Alfa. Cardoza. Quem? Guilherme, claro. É. 3305, chame Torre, no noite, small meia. 18-6, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Chané 6224, está transferindo com a informação X-Ray. 6224, identifique, chegada é a Aman, pessoal 050. Aman 050, identificou 6224. Velocidade de cada? 270. Gente, eu precisaria que mantivesse 270 até Aman, tem condições? Afirmativo. Grato. Trip 55 no 5 para descida. 55 no 5, desça para 3.000 pés, 1.012. 3.000 pés, 1.012, trip 55 no 5. No 5, boa, pouso autorizado, nome 0, vento em Salvador, 0.80 com 8. Leve pouso 3.805, 3.305. Seria o nosso guia pro Rio 5972? Eu só tenho informação de parte 3, não tem uma posição não. Ah, já avistamos o cidadão lá. Boa noite, voo no 405. Prossiga. Ciente da informação X-Ray, subi nossa cópia para Brasília no 400. Ciente, Brasília 400, aguarde cópia. Aguardando no 405. Cópia. Afirmativo, tá pronto para cópia. Está autorizado Brasília, nível 360, na pesa do 17, decolagem 10, direita, saída gole o fito, controle 198, transponde 5563. Autorizado Brasília no 360 e a Upper no 17. Decola no 0, curva direita, Golo, escolhe o quinto. Controle 1998, transponde ao 5563. Correto, 5563, reporte pronto. A reportar pronto, no 405. Paulo Salvador, boa noite, é o TAC 3305, livrou. 3305, Alfa, Pátio 3, reporte para ingresso, Pátio Principal. Alfa, Pátio 3, reporta para ingresso no Principal, 3305. Está na vertical do farol da Barra, para o regresso. Sente, o Mike Papalinho, prossiga via litoral, informe no farol de Itapuã. Solo Salvador, 6747, 340 Guarulhos, formação, X-ray. Gente, agora 34 Guarulhos, 6747. Mandando. Assina 6303, vai afastar a letra, cruz 150, 360, câmbio. 6303, chame Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado. Ouro, 3305. 6747, cópia. A sua escuta. Autorizado, Guarulhos, 340, Peruísque 50, decolagem 1-0, curva direita. Dael Leda, após Leda, prossegue Bidev, controle 19-8, transponde 5573. Autorizado, Guarulhos, no 340, na Peruísque 50. Decola da 1-0, curva direita da El Leda Bidev, 19-8, controle 5573, o 6747, pronto para o pushback acionamento. Correto, autorizado, puxa, porta táxi. Contra o táxi, 6747. 7 Alfa, reduza para 2109. 210, Juliette Alfa. Oxenay 6224, 2000 pés, 1012, livre LS, forma estabilizada. Conta lá, estabilizado, 6224. Caldo autorizado, iniciar. Aqui, após o tanque, já é autorizado. Campo 402. Caldo Salvador, com 1604, ele deve estar aberto no 4. No 4, aguarde o 1606. Guardando no 4, vou ver. Centro, gol 9076, boa noite. Direto Alfa-Alfa, vetor radar para sequenciamento, esquerda proa 20, limite ao lock. Vetor radar, esquerda proa 20, limite ao lock, Direto Alfa-Alfa. Controle Salvador, gol 1076. Salvador, gol 1076. 076, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Mari 050, identificou, gol 1076. Juliette Alfa-Alfa, desça 3000 pés, 1012. 3012, Juliette Alfa-Alfa. 5595, já avisou para modificação de regras? Afirmo, já avisou para modificação, 5595. Ok, regras vão modificar agora os 49, desce condições OS para 1500 pés por hora rotatória. 1500 pés rotatória na proa, triplo 55 no 5. Salvador, é o Azul 4209, com informação X-Ray. Xané 6224. 76224, aguarde transferência para a torre. Aguarda. Juliette Alfalfa para o localizador direita 050. Para o localizador direita 050, Juliette Alfalfa. Salvador, Web 6747 para o táxi com 122 a bordo, 4 horas e 13, alternando com fins. No noite, esse com meio. Então é boa, 6224. Indy 186, 1012, 6747, obrigado. Bote no externo 63, o 6224, 612 no ajuste. Vai reportar, 6224. Trip 55 no 5, visual 417. Visual, trip 55 no 5, 55 no 5. Torre no 8, 3,6. 186, trip 55 no 5. Obrigado, tio. Boa noite, bom trabalho. Até mais. Mike Papalima, torre 198, principal meio. 1186, Mike Papalima. 55. Felipe, prossegue. Está se aproximando da rotatória para pouso na 17. Ciente, reporta a rotatória, aguardando o número de pouso. Ok, ciente. Aeronave que está na final, a gente é depois dele? Vou ver se cabe depois dele. Tá bem, obrigado. Já estamos reduzidos. Quando o senhor quiser, a gente entra. Gente. Torre Salvador, é o Papa Romeu Mike Papa Lima. Alter na Campinas com 3 horas e 50 de autonomia. Só o POB do Gol? 57. Tá pobre. Gente, 57 no POB. Juliette Alfa, 1012, número 2.7. 224. O Trip pode ingressar na final 17, será o segundo para pouso. Gente, vai ingressar na final 17, Trip 5 no 5. 6224, pouso autorizado, 90, 080, 612. Autorizado, 6224. Azul pronto a cópia? Azul 4209, cópia? Prossiga. Autorizado com fins, indo 360, via Peruísque 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, vou direto Sagaz. Controle 19-8, transponder 5002. Ciente, Azul 4-2. 09, estou autorizado 360 pela Upper Whisky 58. Vai voar Dael Leda após Sagaz 19-8-5002 para o 4209. Correto, 5002 no transponder, reporte pronto. 5002, gente. Trip trip 5, 5 no 5, enquadrando a final do ano 7. Trip temposo autorizado, ano 7, 080, 89, 1012. 1012, pouso autorizado, ano 17, trip 5, 5 no 5. Salvador, boa noite, Papatango, Juliette, Alfa, Alfa, estabilizado ILS, 1-0, baixado e checado. Alfa, Alfa, reporte no externo. Alfa, Alfa. Boa noite, estou em Salvador, o F6747, ponto espera, dá 1-0, pronto. Táxi. Mantém, vai dando. Webjet, 6747, ali mantém, senhor? Correto, Webjet, ali mantém. Ali mantém, 1-0, 6747. Poderia confirmar a roda autorizada a chamada pelo autorista 50? Eu vou confirmar junto ao centro e confirmo a autorização do seu. Muito obrigado, estou na sua escuta. 55, direito, 219. 219, boa. Salvador, é o Xené 6224. O Gol Ciente, mantendo quanto espera? Mantendo no 405. Alfa, pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, 6224. 080 com 10-9. Livre decolagem, 1-0-6-7-4-7. Quatro via Índia, 18,5 ponto espera, 6-12. Índia, 18,5 é boa. Torre Salvador, é o Mike Papalima, mas tem condições de pousar direto no 44. Gente, mantém tapão devido ao tráfico, LS. Tipi Solo ao 57, está autorizado prosseguir a terra remota na escuta. 7 para trip 55 no 5. Afirmo, remota 14 na escuta. Remota 14 na escuta, 55. Passou o embarcador externo, Juliette Alfa Alfa. Juliette Alfa Alfa, tenta tráfico, Robson 44, fazendo espera à sua direita, na linha do litoral, 500 pés. O ajuste em Salvador é 1012, o vento a centena, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, Juliette Alfa Alfa copiou, restando da descente. Torre, o trip 5, 5 no 5, agradeço muito a sua excelente coordenação, boa noite. Gente, boa noite. Web 6747 a 57, 198, bom voo. 198, obrigado. Palima tem condições de cruzar a final da 10 a retaguarda do HS e prosseguir para a 4 direto? Afirmativo, senhora. O HS é a aeronave que está às minhas 9 horas agora. Afirmo, na curta agora do 10. Pode valer, Leda. Direto, Leda, 6747, muito obrigado. Papalima autorizado, prosseguir até o pátio 4, reporte na final. Na retaguarda da aeronave na final, direto para o pátio 4, reportará na final o Mike Papalima. Dois, dois, quatro, prosseguindo, portão 1. Portão 1. Assim, na curta, pátio 4. Botará na curta do pátio 4, Mike Papalima. Azul 4209 na escuta? Já escuta, prossiga. Confirmando, a sua rota é via Pesulo 16, o senhor vai sair na Dael, Leda, após Leda eu vou direto Bridge. Assinte, Dael, Leda, Bridge, Pesulo 16 para o 4209, agradeço a confirmação. Tomara. Claro, 5, além mantém 1-0. Além mantém 1-4-0-5. Mike Papalima, reporte no solo do pátio 4, vento em Salvador, 08089. Reportará no solo do pátio 4, Mike Papalima. Juliette, Alfa, Alfa, Solo 00, qual é o estacionamento? Vai pra geral, Juliette, Alfa, Alfa. Gente, direito 219. Na próxima direita 219, Juliette, Alfa, Alfa. Boa noite, Gol 604, pode ficar pra... No 405, autorizada a decolagem, uma centena com 8612. Livre decolagem no 405. 604, faz tráfego da sua companhia, ali mantém. Ali mantém, faz tráfego da companhia. Posso escuta. Alfa, Alfa, táxi via Kilo, Alfa, Kilo, PAT 3, 18, corre essa, fica atento ao sinalizador no PAT de carga. Gol 1076. 1076, torre no 9, decimal 6. 26. Palima, considere solo ao 01 na frequência livre. Frequência livre, vai manter 5 minutos de parado no 44, senhor? Chamará para o código, o Mike Papalima. Gente, standby no transponder. O azul ciente, autorizado na 8, reporte, táxi. Sobre posicionamento, 42, granada. Guardante está livre com 076. Quatro zero cinco zero um, 198, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 405. Falou 405, contato radar, Gol 360, saída agora e transição Ofito. Olha o Ofito, 360, Gol 405, obrigado. Três 178, desça para 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray. Três 178, copiou? Na sua escuta. 3178, 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray. 2000, 1012, autoridade LS X-Ray. Pouso autorizado, pista 10, vento em Salvador, 1089. Gente, tem livre, pouso igual 076. Obrigado. Salvador, vou 604, boa noite. Boa noite, 604, subou 370, saída Momo, vigilância. 370 na Momo, 604.